Você pode, você brilha, você é poderosa. Você é maravilhosa. Vem ela, chocolate, sem olhar grandão. Como sorvete derretendo na sua mão. Vem ela, quem é essa? Chocolate, gostosa, com seu olhar grandão. Que olho grandão. Como sorvete derretendo na sua mão. Você desce, é gostosinha. A garrafa. Abriu. Abriu a latinha. Ui. Se deliciou. Tapa, me pede, é beijo que eu dou. Tapa, me pede, é beijo que eu dou. Tapa, me pede, é beijo que eu dou. Se deliciou, se deliciou. Você é gostosinha, pede um fazer da garrafa ou da latinha. Cid, abriu a garrafa, abriu a latinha. E o que teve? Pra cima, pra cima, tira o pé do chão. Tapa, me pede, é beijo que eu dou. Tapa, me pede, é beijo que eu dou. Tapa, me pede, é beijo que eu dou. Se desce, ô, se desce, ô. É solidão, difícil te perder. Nosso beijo combinou, coração acelerou. Se tinha outra saída, me explica. esquece as nossas brigas. Tá lindo demais. Nosso beijo combinou, coração acelerou. Se tinha outra saída, me explica, me explica, me explica. Você pensa em complicar, eu só penso em voltar. Esquece as nossas brigas. Especial pra toda a roqueirama, é Cílios e Tenente. A mulher bem desenhada, loura ou morena curada, sorridente e educada, chama todos a atenção. Onde ela chega é aceita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Mulher linda e atraente, parceira, amigo, decente, mexe com a alma da gente em qualquer recepção. Homem nenhum lhe rejeita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Mulher perfeita, charmosa, bem bonita e carinhosa, traz o perfume da rosa, aroma da sedução. Qualquer evento ela enfeita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Seja galego ou morena, média, baixa, alto, pequena, sendo linda vale a pena a sua apresentação. Uma passarela estreita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Uma mulher elegante, delicada e bem fascinante, sua beleza garante vencer a competição. Até quando ela se deita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Mulher rica de beleza é chamada de princesa, onde chega faz surpresa, leva o nome de avião. Da esquerda pra direita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Mulher do olhar ligeiro, linda do andar faceiro, consegue o lugar primeiro pela sua perfeição. Pra ser miss está eleita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Tendo linda formosura, um perfil com boa altura, bem feitinha de cintura, dessas tipo violão. Para o homem a receita, mulher bonita e bem feita, mata homem de paixão. Para o homem a receita, mulher bonita e bem feita, mata o homem de paixão. FM Boca da Mata, a rádio que faz tudo por você. Outubro de 2007 foi numa festa de gado. Doro, Vica, Pedro e Milton não teve bom resultado. Eles correram Juruti, mas os planos deram errado. do embuzeiro. Cavalo pra pegar ela tem que ter os pés ligeiros. E quando é solta do curral, não espera por vaqueiro. No dia da festa de manhã, Doro vendo a vaca chegar, foi o mais interessado, começou a chatear. Se eu tirasse o seu bilhete, hoje eu ia lhe pegar. Mas só porque eles queriam dar uma carreira nela, ou por sorte ou por azar, aumentou mais a novela. Botaram a mão na mochila e tiraram o bilhete dela. Doro disse: fica pretinho, nós vai fazer uma troca. Pode me dar seu cavalo, corra no de Luiz Joca, pra nós ver se Juruti é vaca ligeira ou choca. Mandaram abrir a porteira, saíram correndo atrás, os quatro se combinando, Juruti nós pega e traz. Mas só trouxeram a história pra contar e nada mais. Na troca dos animais, não sei o que aconteceu. Juruti dentro do mato logo desapareceu. Queriam pegar a vaca, infelizmente não deu. Eu vim lá do embuzeiro e não sou de brincadeira. Tentaram e não conseguiram me amarrar da primeira. E a vontade que eles tinham ficou pra outra carreira. Falaram que me pegava, eu fingi que estava moca. Eles conversaram muito, mas a carreira foi pouca. Eu fui embora e vocês ficou com água na boca. Fiquei perdida no mato, meu dono veio me caçar e trouxe o se subié, ele veio pra rastejar. E me acharam com 3 dias pastando em outro lugar. E me acharam com 3 dias pastando em outro lugar. Seis horas e 54 minutos. E e hoje não luto mais.